Candelária, Columbine, Auschwitz, Abu Ghraib, Treblinka, Timor-Leste, Angola, Nairobi, Bucareste, Sarajevo, Srebrenica, Guantánamo, Guernica, Oklahoma, Hezbollah, Rio Zero, Beirute, Bagdá, Nagasaki, Teherã, Varsóvia, Vietnã, Granada, Moçambique, Carandiru, Camboja, Munique. Hiroshima, Tiananmen, Londres, Iêmen, Nova York, La Moneda, CIA, boicote Al-Qaeda, Kashmira, Madrid, Sobibor, Riad, Grozny, Albânia, Eta, Mira, Mossad, KGB, Ku Klux Klan, Beslan, Talibã, Praga, Nuremberg, é o Dourado dos Carajás. Candelária, Columbine, Auschwitz, Abu Ghraib, Treblinka, Timor-Leste, Angola, Nairobi, Bucareste, Sarajevo, Srebrenica, Guantánamo, Guernica, Oklahoma, Hezbollah, Rio Centro, Beirute, Bagdá, Nagasaki, Teherã, Varsóvia, Vietnã, Granada, Moçambique, Carandiru, Camboja, Munique. Hiroshima, Tiananmen, Londres, Iêmen, Nova York, La Moneda, CIA, boicote Al-Qaeda, Kashmira, Madrid, Sobibor, Riad, Grozny, Albânia, Eta, Ira, Mossad, KGB, Ku Klux Klan, Beslan, Talibã, Praga, Nuremberg, Eldorado dos Carajás. Tiananmen, Londres, Iêmen, Nova York, La Moneda.